Eu sou o JP e eu não gosto da Rose. Eu sou o Thales Martins e eu acho que esse podcast devia ter como tema de abertura Manequim do Dominó. Puta que pariu! Eu sou o Rafael Salimene, manequim, teu sorriso é um colar de marfim. E sejam bem-vindos ao Who Cares? Who cares, Salimena? É, porque a gente começou a assistir Doctor Who, né? Eu e o Thales, pelo menos, não tem muito tempo. Quando é que você começou, Thales? Ano passado, 2013, eu tava com conjuntivite em casa, de licença, não tinha nada pra fazer. Acho que eu comecei a assistir Doctor Who porque o JP ficava falando muito. Tá, comecei a gostar e ele falou, cara, então assiste tudo. Isso foi o quê? Acho que agosto. Assiste tudo que em novembro tenho 50 anos. E aí eu pirei, comecei a ver tudo. E não me arrependo nem um pouco, porque com certeza 2013 foi o melhor ano pra ser um Whovian, apesar de eu detestar essa expressão. Eu também. Cara, eu vou contar um segredo pra vocês aqui. Eu comecei a assistir a primeira temporada em 2012 e terminei ela em meados de 2013, cara. Tudo bem, é a temporada mais difícil. Eu consegui assistir um episódio por mês, mais ou menos, cara. Cara, é a temporada mais difícil, cara. É inegavelmente a temporada mais difícil. Nesse ritmo, antes de morrer, você consegue ver os primeiros 50 anos da série. Não, e aí o detalhe é que eu demorei um ano pra assistir a primeira temporada e umas duas semanas pra ver as outras três que vieram depois. Então, nós três, podemos dizer, já somos fanáticos por esse seriado, né? Ah, sem dúvida. E a gente resolveu fazer um podcast pra comentar episódio por episódio disso aí. Eu acho até que tem uma coisa importante sobre isso. Pra quem que isso é útil, né? Útil não é pra ninguém, né? Pois é, então, minha hora também assiste e assim, mas pra que vocês vão fazer isso? Eu falo, cara, pra gente ter vontade. Eu contei aqui que são cerca de 90 episódios, a gente considerando só a nova série, né? Só de 2005 pra cá. São cerca de 90 episódios. O Salimena, que é fã da antiga, quer que a gente assista a antiga também, pra gente fazer episódios da antiga. Então, assim, cara, duvido que alguém vá ter saco de escutar isso tudo. Mas a gente tá, a princípio, está se divertindo, né? Por mim, esse programa não precisava nem ser gravado. Só que os meus amigos daqui de fora, eles têm vergonha de mim porque eu assisto isso. Então eu queria conversar sobre isso com alguém. Eu acho um bom argumento. Entrar no ar, cara. Momento era em grupo isso aqui, então. E eu acho um outro bom argumento é o seguinte, cara, a gente quer ver tudo de novo. Sim. Vamos nessa? Vamos nessa. Thales Martins, dê-nos a ficha técnica desse episódio. Então, Rose é o primeiro episódio da primeira temporada da nova série de Doctor Who. Foi exibido pela primeira vez no dia 26 de março de 2005. Tem exatos 45 minutos. Foi escrito por Russell T. Davies, que é o showrunner da primeira fase da nova série de Doctor Who. E tem no elenco o Dr. Christopher Eccleston, o primeiro doutor da nova geração. E o melhor de todos. O nono doutor até então. Esse melhor de todos a gente vai questionar em outro momento. A gente vai discutir. Tem como a companion, a primeira companion da nova série, a atriz Billie Piper fazendo Rose Tyler. E tem alguns convidados que são irrelevantes, né? É o caso, né, cara? Ninguém precisa saber o nome do Mickey, não vão combinar. Pois é. Não, o Mickey ninguém precisa saber mesmo, mas tem o Clive, né, que é interpretado pelo Mark Benton, que é aquele gordinho freak. Puta que pariu, que personagem foda, cara. Ele é o mais parecido com a gente de todos, então... Detalhe que eu falei antes de gravar, que eu ia tentar não falar palavrão. Já falou dois. Começou bastante, bem. Bastante, né, cara? É resolução de ano novo. JP, qual é a sinopse desse episódio? Então, esse episódio que, vamos lá, né, só pra realmente recomeçar a série, ele é o seguinte... A Rose, que é uma guria que parece, pra quem ainda não viu, parece uma versão não bombada da Joana Prado, ela é atacada por um tipo de manequins vivos no prédio em que ela trabalha. Aí um maluco misterioso, orelhudo, que se titula simplesmente o Doutor, The Doctor, salva essa guria, mas nessa coisa de salvar a guria, de deter os manequins, ele explode a porra do prédio todo. A guria, obviamente, fica sem emprego, sem perspectiva, ela começa a repensar os rumos da vida dela, e procura saber mais, ao mesmo tempo saber mais sobre esse homem misterioso. Tem a ajuda lá do amigo nerd lá, né? Ela descobre, através desse cara que é meio fanático pela lenda do doutor, né? Descobre que essa lenda atravessa séculos de história, sempre prenunciando uma tragédia, né? E aí, nisso, ela é atacada de novo por esses homens de plástico e reencontra o doutor, que salva ela de novo. Só que aí, dessa vez, eles vão enfrentar essa ameaça maior que causou aí, que fez esses manequins ganharem vida. E aí, no fim, eles conseguem lá ganhar da tal da ameaça. A guria ganha uma carona no espaço-tempo com a TARDIS, que é a nave do doutor. E o doutor ganha uma companhia para poder ficar ouvindo quando ele gosta de fazer aqueles discursos dele, que a gente vai ver isso aí ao longo da série. Eu acho que a primeira coisa que bate nos olhos de quem começa a assistir por esse episódio são os efeitos especiais, né, cara? Parece que os anos 90 demoraram 10 anos pra chegar na Inglaterra, né? Então, assim, antes de falar das características do episódio propriamente dito, acho que é importante dar essa contextualizada de que esse é o momento que a série tá voltando, né? O Doctor Who, na verdade, é uma série classicona da TV inglesa. O Salimena aí, que é especialista no old school do Doctor Who. Especialista, vi meia dúzia de episódios. Eu vi zero, então você é especialista. Que ele começa em 63, né? E aí teve um longo hiato, né? A série termina em 89, teve um filme em 96, e aí tem essa reestruturação para recomeçar em 2005, né? Então acho que é importante ter isso em mente, que é, ao mesmo tempo que é uma continuação da série clássica, também é, entre aspas, um reboot, porque realmente tenta atualizar a série para os novos tempos. Acho que um pouco do que a gente vê nesse episódio tem a ver com isso também. Até o Thales mencionou que tem o showrunner, né, que é o Russell T. Davis. Para quem não conhece muito o termo, o showrunner, entre outras palavras, é o pica-grossa da série. Ele é o cara que manda, é o cara que decide os rumos dela. Então tá na mão desse cara aí recriar o Doctor Who para essa nova geração em 2005. Tem que levar em consideração o seguinte... Como o JP falou, é uma volta, né, da série. Consequentemente, é uma aposta ainda. Tanto que quando eles fizeram esse episódio, eles estavam decidindo se a série ia ter futuro. Uhum. Só que ela foi vista por 10 milhões de pessoas no Reino Unido na estreia dela. Então, assim, isso garantiu que a série continuasse. Mas, obviamente, não existia um orçamento grande para fazer uma série de ficção científica com efeitos decentes, né? Não existiu orçamento nenhum, né, cara? Exato. E é legal também que essa volta da série aí, os espectadores não sabiam muito o que esperar, se ia ser um reboot, se ia continuar de onde parou, porque de início não foi muito informado como é que isso ia rolar, sabe? Então a galera ia assistindo meio que sem saber se considerava o doutor antigo ou se esse cara era um novo. Exato, até porque essa série nova trouxe logo de cara alguns elementos novos, apesar de não explicar muito ainda no primeiro episódio, isso é uma coisa que a gente vai entender melhor no próximo episódio, no segundo, mas ele dá a entender que coisas diferentes estão acontecendo no mundo do Doutor. E uma delas é que Gallifrey não existe mais, e eu, apesar de não ter nunca assistido a série clássica, parece que, pelo que eu já li, Gallifrey era uma constante. Então eu acredito muito que quem assistiu esse episódio ficou na dúvida. Peraí, Doutor tá na Terra e Gallifrey não existe? Como assim? Tinha alguma coisa de Doctor Who no Brasil antes dessa série nova? Cara, você sabia que eu já achei em sebo livros? Doutor quem? Caraca! É, eu quase comprei, mas não, acabei não comprando. Pô, muito bom, cara. Então, Silvio Santos total. Né? Eu particularmente suspeito, a gente pode tentar pesquisar e descobrir que possa ter passado alguma coisa assim, mas sei lá, né? Eu nunca tinha ouvido falar nisso até uns 5 anos atrás, mais ou menos. Eu confesso que demorei um pouco mais pra saber que existia Doctor Who. Ah. Eu também, assim, via coisa na internet, tipo assim, alguma coisa de piadinha da internet, citava Dalek, por exemplo, e eu, né, pelo sentido, pelo contexto, falava assim, ah, legal, isso aí é de alguma série de ficção científica, não entendi a piada. E deixava passar, né? Eu realmente só comecei a ouvir mais em 2010, por aí. Acho que foi quando realmente comecei a ouvir de forma mais frequente, muito mais lá fora, né, em sites gringos do que aqui. E é engraçado que eu já tinha passado várias vezes por referências no Futurama, o Tom Baker costuma aparecer, né? Exato. São os mesmos. E aquilo passou por mim, eu simplesmente não sabia o que era, cara. Os Daleks, quando eu vi pela primeira vez, na mesma hora eu reconheci. Eu já tinha visto aquilo em vários lugares. Agora eu não tenho a menor ideia de onde. Música. Então, vamos falar de Rose? A gente tá tentando adiar, né, cara? É que é foda, cara. É um início complicado pra qualquer um. Eu, particularmente, se eu fosse recomendar Doctor Who pra alguém menos nerd ou menos maluco do que a gente, menos freak do que a gente, eu não recomendaria por esse episódio. Acho que começar nem por essa... com Rose. É, a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei muito assustado. Eu falei, pô, não é possível. É piada dos meus amigos. Ninguém deve assistir essa merda, não, sabe? Porque... O nível de produção do episódio, né, até pelos inimigos, né, é Power Ranger, né? Eu falo para as pessoas, olha, quando você foi o primeiro episódio? Cara, eu tenho dúvidas, tá? Eu acho que em 2005 Power Ranger era bem mais bem feito, cara. Não, é, sim. A questão não é nem tanto os efeitos, sabe? Mas ele tem aquela imagem de novela, sabe? A qualidade técnica do vídeo é muito ruim, cara. Exato, parece muito que é Betacam. É. Mas vamos lembrar, né? É a BBC, é uma TV pública que não pode chegar. Tá, mas não é a BBC. É a BBC Gales, tá? É tipo como se fosse não a Globo do Rio, a Globo de Juiz de Fora. Isso, como é que chama aqui? TV Integração. Exato, então assim, é uma série, é a novela da Globo, só que feita pelo equipamento da TV Integração. Então, esse é o nível da coisa, tá? Então, tem que levar tudo isso em consideração, sei lá, tem que colocar a suspensão de descrença no último nível, entendeu? Pra, tipo, sim, os inimigos são gente vestida de manequim, aceite isso. Pois é, cara, mas quando eu vi, eu falei, caralho, tá bom. Eu lembro que eu tive uma primeira tentativa de assistir um pouco antes, talvez um ano antes. E eu vi aqueles bonecos e falei, isso não é pra mim. É, eu também. E aí, na ocasião que eu voltei a assistir, eu falei, beleza, eu curti o personagem. Eu curti o Doutor, eu curti o Eccleston, sabe? Eu não curti a Rose, sabe? Ela tem aquela vibe de... Ela é muito mulamba, eu não consigo gostar dela, principalmente nessa temporada. Depois ela dá uma melhorada, mas ela parece muito adolescente, fã de rap. Esse início, ela tem aquela vibe do meio Spice Girls, né, cara? Pois é, cara. Tipo, ela... você sabe o filme das Spice Girls, cara? Aquilo parece muito Doctor Who, o tipo de efeito, já viram? Não, o mundo que você não vira o mundo das Spice Girls, não, cara, não, é energia de tudo, porra. Graças a Deus, não. Você vê de casa pro ouvinte e pros apresentadores assistir o mundo das Spice Girls pra entender Doctor Who. Poxa, eu não vou ver os episódios do William Hartnell pra ver o mundo das Spice Girls. If you wanna be my lover. Eu acho que é pior do que a parte visual é a trilha sonora, cara. Sabe a trilha sonora da Vida Marinha com o Steve Zissou? Uhum. É tipo aquilo, fica um eletrônico de teclado tocando o tempo inteiro e não para. Então eu não conseguia prestar atenção no episódio por causa dessa musiquinha horrível, sabe? Só falando em ponto de entrada, o episódio que foi ponto de entrada pra mim, e geralmente quando eu vou passar pras outras pessoas, eu recomendo esse episódio como ponto de entrada, que é o episódio bem mais pra frente da terceira temporada, que é o Blink. Que eu acho que aí já tem um nível que é aceitável de produção. Porque realmente, você assiste esse, volta pro Rose, você sabe que aquilo vai melhorar em algum momento. Na segunda temporada já melhora, amor. Como ponto de entrada, pra mim, o segundo episódio dessa temporada mesmo foi o que me fisgou, sabe? O pois próximo é. Episódio a gente vai comentar. Sabe? Pois é, vamos então, deixar pra depois, mas eu concordo um com você. O ponto que explica esse primeiro episódio, que é um ponto extra-série, né? Extra-história. Que é exatamente essa coisa da recriação da série, é o fato de que o nome do episódio é Rose, não é à toa, a Billie Piper é o chamariz para a série nessa época, ela foi uma cantora de relativo sucesso na Inglaterra, um exemplo... Não, em Gales, né, provavelmente. E juiz de fora, É como, você lembra aquela época que a Sandy, querendo diversificar a carreira, ela fez um seriadinho na Globo? É mais ou menos ela, isso. Ela fez um filme de ficção científica também, a Sandy. É, exato. Então, é o Aquária, é isso. Vocês assistiram isso? Não. Não, graças a Deus. Mas eu acho que é um pouco isso, né? Ela tentando ali passar de uma cantora de relativo sucesso para aquela passagem para atriz que muitas cantoras acabam fazendo. Então, ali ela era bem conhecida já do público inglês e eu acho que a série deu esse foco em cima dela. Acho que principalmente porque é uma coisa até que o Salimena tá muito no início da série clássica, mas eu li alguma coisa sobre a série clássica e ela era ligeiramente fora de sincronia com o tempo, ou seja, eles tentavam fazer com que ela não fosse muito datada, né? Era sempre uma época que era um contemporâneo próximo, mas não se referia exatamente a momentos atuais. Enquanto que aí, nesse momento, tenta retratar uma personagem que seria a realidade daquele momento de 2005. Né? Então, tem muito isso de ambientação. Eles vão mostrando o centro de Londres, mostram lojas conhecidas, ruas conhecidas, de forma que a pessoa que circula por ali reconhece na hora. Tipo uma novela da Globo mostrando Rua de São Paulo, Rua do Leblon, sabe? É uma boa comparação, cara, é bem por aí. Tem uma coisa de ambientação imediata, que é pra você ver, nos primeiros minutos do episódio, você já vê, isso é Londres hoje em dia, essa é uma garota comum que trabalha numa loja hoje em dia, e essa garota comum é feita por essa atriz, essa cantora barra atriz, que você já conhece, então... E são tempos modernos, porque a música eletrônica tá comendo no fundo, pô, é meio corra louca, exatamente, pô, som de videoclipe. Então, eu acho que é muito importante, eu acho que o nome do episódio, seu nome dela, já diz muito isso, o foco ali nesse momento é na futura companion, e não tanto no doutor, que a gente vai conhecendo ele pelos olhos dela, né, ao passar do tempo. Acho que até é uma mudança importante que você tem um doutor que a gente, pensando na série clássica, né, que você vai acompanhando cada regeneração dele, e esse doutor, na hora que a personagem, a companion, conhece ele, é o mesmo momento que a gente está conhecendo ele. Você não sabe nada dele. Né? Isso é muito legal. E tem uma coisa interessante, é que nesse momento a gente descobre que o doutor sabe pouco sobre ele também. Porque, não sei se vocês repararam, uma fala muito rápida dele, que é tipo um segundo plano, porque a Rose está falando sozinha, ou tentando falar com ele não tá prestando atenção, é quando ele vai à casa dela, ele se olha no espelho e fala: podia ser pior, mas as orelhas são um pouco grandes. Sim, sim, isso é muito legal, cara. Ele não se conhece ali, é possível que ali seja o primeiro ou o segundo dia dele com aquela regeneração, com aquele corpo do Eccleston, né? Aquela versão dele. Ou que pelo menos assim que ele regenerou, ele já encontrou esse inimigo e já foi na correria e não teve tempo ainda de parar pra poder analisar, né? Isso, na verdade, como se trata de viagem no tempo, é um pouco difícil dizer. Mas o gordinho simpático lá que parece com a gente, meio perdedor, ele tem todas aquelas evidências de que ele já existia, né, ao longo da história. E eu não sei como é que a Rose acreditou nesse cara, porque ele mostrou um Photoshop muito mal feito pra ela, cara. Não, aquele da morte do Kennedy, eu acho que é o pior Photoshop já feito. Cara, eu acho que se tivesse pegado a foto original e apontado um cara mais ou menos parecido, ia ter ficado melhor, cara. Quem for ver aí no DVD, no Netflix ou o que for, que pare nesse frame da foto do doutor na morte do Kennedy, porque é um Photoshop muito ruim. Não precisa parar na cena, não, cara. O cara parece que se orgulhou de ter feito esse Photoshop e aparece isso muito. Fica 15 segundos em cena. Eu posso falar por que isso não é tão ruim? É um spoilerzinho até pro Salimena. No especial de 50 anos, naquela cena que aparecem todos juntos. É igualzinho o Photoshop. O Eccleston, o Eccleston parece um boneco. Será que foi uma autorreferência, cara? Sabe aqueles displays de papelão tamanho real? Exatamente isso, é muito ruim, Salimena. Desculpa eu estar estragando essa surpresa, mas você vai chegar lá e vai lembrar disso e vai rir. Não compromete. Cara, mas se tem uma coisa que o fã de Doctor Who aprende rápido é ignorar essas coisas, né, cara? Porque quando você acha que começa a melhorar, dá uma dessa aí, aparece um bonecão esquisito, um zíper na roupa. Nesse momento tem uma coisa que até a nossa amiga que participa lá do MDM, a Priscila Queiroz, ela fala em relação ao Dr. Who, que é: você precisa abraçar a tosqueira. Sim. Não, sério, não anda. Don't you Ah, e olha só, dúvida. Eu vou falar uma coisa pra vocês, cara. Rever esse episódio foi muito bom, foi uma surpresa muito boa. Eu curti ele demais, sabe? Eu também, cara. Acho que eu curti mais agora. Sabe por que eu acho que rolou isso, cara? A gente não tinha sido apresentado a nada de Doctor Who antes, assim. A gente sabia que era uma série que podia ser tosca e tal, mas a gente não entendia qual é que era a magia disso, assim. E eu acho que na Inglaterra fez tanto sucesso justamente porque o pessoal já tava familiarizado com aquilo, sabe? Já sabia como assistir Doctor Who, que é uma série que você tem que se educar um pouquinho, né, cara? Pra... Sim. O que eu posso falar, assim, sobre essa primeira temporada no geral é, eu já tinha informações sobre a série, eu sabia que ele mudava de corpo, que trocava de companion, eu sabia disso tudo, eu só não sabia como nada acontecia, então eu assisti na verdade com uma grande expectativa pelo desenrolar das tramas, então assim era tosco, os efeitos eram toscos, eram, sabe? Eu olhava, sei lá, aqueles monstros com caras de bebê que vão aparecer ainda mais à frente. Nossa. Sabe o que é aquele visual eu curti, cara? Cara, ele é igualzinho a um dos monstros do Changeman, cara. Quando a gente chegar nesse episódio, eu vou mandar a foto pra vocês verem. Então, assim, tipo, como eu tava com algumas informações, ao contrário da primeira vez que eu tentei ver, eu curti mais, eu resolvi focar nos personagens. Tanto que, assim, de cara eu já odiava a Rose, já no primeiro episódio eu achei ela uma personagem detestável. Eu também não vou com a cara dela nunca. E curti demais o Doctor, sacou? O Doctor do Eccleston, ele vai surpreendendo, ele vai mostrando que ele é muito mais do que só um cara engraçado, às vezes ele é um cara extremamente duro. Ele é um cara até que dá a impressão, às vezes, que ele tá desistindo do fudeu, morri e acabou. Sim. Ele leva essa temporada inteira nas costas, bicho. Eu fiquei de cara. É verdade. Ele tira leite de pedra. Ele é genial nisso, sim. Então, até da primeira vez que eu tentei ver o episódio, não parei na metade antes de voltar e tal, eu voltei por causa dele, sacou? Falei, pô... Aquele monstrão lá do final, aquela bolha de plástico fervente, ele faz você acreditar que aquilo realmente é ameaçador, que aquilo pode... Não, cara, aquilo ali é um monólogo, né? É ele falando, aquele monstro só faz barulho, né? Algumas coisas aqui que eu até queria mencionar, não sei se vocês... também anotaram esse respeito, mas algumas coisas já que servem já para você entender como é que vai ser a série e como é que vai ser esse personagem, que é muito diferente, eu acho, de qualquer outra coisa que a gente vê em ficção hoje em dia, que é o Doctor, né, o Doutor. Uma coisa que eu acho legal é que logo na primeira aparição dele tem esse lance de ser um contato humano, né, que é ele pegando na mão da Rose. Tem a coisa da primeira palavra que ele fala, que é run, né? Que é fuja, corra, e depois sair correndo. Que é uma coisa que vira uma constante nessa nova fase da série, né? A partir de 2005, que não tem tanto com os doutores anteriores, por conta até de idade, né? Agora você tem doutores. É verdade! Né, você tem doutores mais novos. Você tem que assistir os primeiros episódios do William Hartnell, cara. Ele não consegue nem ficar em pé. Qualquer chance que ele tenha, sentam ele num canto, ele deita, descansa. É muito bom, cara. Cara, depois você vai ver o docudrama lá sobre esses primeiros anos da série, você vai chorar disso que você falou, cara. Você vai se arrepender, sério. Mas isso que você tá falando da relação do Eccleston com ela, que é muito diferente do que rola com os próximos doutores, é interessante porque tem realmente uma relação com a idade, e isso é uma coisa que quando a Rose vai melhorando, vai se tornando uma personagem melhor, e a gente vai chegar a isso no final da temporada, como isso é destruído. Eu achei meio estranha a diferença de idade deles, cara. Porque a Rose tem o quê? 18 anos, não é isso? Mais ou menos isso. 18, 20, por aí. E pô, o Eccles não tem 30 e tantos? Cara, ele parece o pai dela, e isso pra mim fica evidente no episódio que a gente ainda vai chegar, que é o Dia dos Pais, né, o Father's Day. Sim. Eu acho que pra mim ali faz sentido a relação dos dois. Outra coisa também que eu acho bacana é o visual do doutor, né, se você tiver, eu não vi o filme, mas pelo menos por imagens, você via que a última aparição do doutor, ele tem um visual que é completamente... É antigo, né? Em comparação à época. É, ele usa uma gravata daquelas meio de lado, né? É, tipo visual, do primeiro visual meio, um visual meio, sei lá, vitoriano quase. Não chega a ser tão vitoriano. É um visual que lembra mais o William Hartnell. Sim, exatamente. Não, mas acho que é mais anterior que o William Hartnell. É um visual, sei lá, de virada de século XIX para XX. Parece mais no sentido de ser um visual de época, sacou? Sim, sim, é bem de época. E esse é aquela coisa da jaqueta de couro, visual meio... É, Ultimate, né, cara? Dr. Ultimate. Exatamente. E mais então... uma coisa que eu tô falando, que os anos 90 demoraram 10 anos pra chegar na Inglaterra, cara. Tipo, o cara vestido de preto, com anti-herói. Pois é, mas eu acho que é também mais uma coisa de dizer, esse é o doutor nos dias atuais. Acho que é mais uma coisa da série batendo firme nessa tecla aí pra deixar na memória, dizer, ó, esse é o doutor contemporâneo. E outra coisa que isso acho que até já vem dos doutores mais antigos também, que é uma coisa que esse personagem tem de muito diferente, é algumas licenças poéticas que tem que fazer em relação ao personagem. Então, por exemplo, a gente já vê nesse primeiro episódio, né, que são coisas que eu estranhei quando vi a série pela primeira vez, depois se acostuma. Primeiro que as pessoas confiam no doutor instintivamente, né? Ele chega e fala, não, acredita em mim, eu vou te salvar. E todo mundo acredita nele de primeira, tipo, desconfiômetro zero em relação à presença do doutor. É algo que você tem que simplesmente aceitar na série, que isso acontece o tempo todo. A segunda coisa é que quase nunca, somente quando interessa pro roteirista, as pessoas acham um absurdo ele se chamar simplesmente doutor, né? Ele fala que ele é doutor. Ah, mas doutor o quê? Doutor quem, né? Doctor Who. E ele, não, só doutor. Aí a pessoa, ah, tá bom, tudo bem, vambora. Se alguém fala isso com você, sei lá, chega um colega teu de faculdade, fala assim, não, ó, eu sou o doutor. Você fala, toma no cu, tu é maluco. Mas na série tem que aceitar, né? Just remember that you're standing on a planet that's evolving. Eu fiquei meio espantado com a qualidade dos diálogos de humor. Os diálogos deles são excelentes, assim, cheio de piadinha rápida, de um jeito que até atualmente na série já não tem mais. E isso me lembrou muito, aliás, esse início todo de uma pessoa normal tá ser surpreendida com um ser meio inexplicável e tal, e ir atrás dele me lembrou muito o Guia do Mochileiro das Galáxias, né, que é o Arthur Dent, que é um cara comum e tal, ele conhece o alien lá, que eu esqueci o nome agora, é o Ford, e ele tem que confiar no cara também. Cara, isso já é um assunto até pro futuro, pra algum episódio especial, mas reza a lenda que o Guia do Mochileiro era um episódio recusado de Doutor, que o Douglas Adams resolveu fazer, mudou um monte de elementos e fez uma história própria. Faz muito sentido. Cara, é, muito mesmo. Mas o segundo episódio, então, puta que pariu, assim, parece que é totalmente tirado dos livros. O Russell Davis é um cara que tem todos os méritos, né, por ter trazido a série de volta e tal, mas você vê que ele não é um cara que tem um tino muito bom pras coisas, que ele matou o melhor coadjuvante, que é o Clive. Pois é, cara. Sério, o Clive é um personagem espetacular. Eu fiquei de cara quando eu revi ele ali, porque ele é uma metáfora muito boa pro fã de Doctor Who. Ele é um fã de Doctor Who, sacou? Quando a Rose chega na casa dele, a mulher dele já zombou do fato de uma garota ter se interessado pela história do Doutor, sacou? E o filho dele fala que quem procura ele é só loucos, assim, sabe? O que é curioso, né? Porque o que você vê em Doctor Who, que você entende ao longo do tempo, é que a Companion é pra ser a pessoa que vai fazer o espectador se identificar com o que tá acontecendo. Um ser humano normal acompanhando um alienígena louco através do espaço e do tempo. Só que o personagem que tem mais a ver, mais parece com os fãs de Doctor Who, morre. Sim. E fica a personagem que não tem absolutamente nada a ver. O Doctor reencarnou novinho ali, ele tava no espírito da pegação, né, cara? Ele protegeu a garota. E roubou ela do namorado, vamos lembrar. Mas, cara, que amor em Cristo que ela tinha com o Mickey, hein? Puta que pariu, os dois ficam sentados um rindo pro outro na fonte. É o casal mais assexuado do seriado. Não, esse, não é verdade, cara. Naquela hora que ela vai usar o computador dele, ele manda qualquer desculpa pra levar você pro meu quarto. É verdade. Dá um tapa na bunda dela em outro momento. É, mas é um namoro de longa data ali, tá? Exatamente. Tá virando amizade já. Quando ela tá fodida, ele já tá naquela que o cara tá trocando a companhia dela pelo futebol. É. Não tinha como dar certo. A Jack, a mãe da Rose. Cara, aquilo é muito bizarro, cara. Eu acho a Jack dessa fase a personagem dos coadjuvantes a mais legal. Ela é espetacular, cara. Eu acho a Jack muito mais divertida que a Rose. Cara, a mulher tá de roupão dentro de casa. Ela viu um estranho completo, será? São as primeiras palavras que ela dirige a ele. Ela olha e fala, nossa, tem um estranho no meu quarto. Tudo pode acontecer. E, cara, o Eccleston vira pra ela e fala, Esse cara merecia um Oscar só pra essa cena. Ele é muito bom. Cara, ele faz um doutor foda, cara. É impressionante. Pra gente discutir discutir um pouquinho aqui a personalidade do Egon, né, pra gente voltar pro episódio depois. Eu acho que o que eu gosto muito nele, cara, é que ele tem meio que o equilíbrio total entre a arrogância e a simpatia, assim, sabe? Que eu acho que os dois doutores que vêm depois dele, na série nova, eles tendem muito pro lado da simpatia, assim, você realmente vê ele como meio que um amigo, um super-herói e tal. O Eccleston não, ele é um meio que um incógnito. Nesse primeiro episódio mesmo, você fica meio na dúvida sobre ele, assim, sabe? É, exato, eu acho que os outros, os seguintes, eles são mais de extremos, sabe? Eu acho que exatamente o Eccleston, ele é o mais equilibrado. Eu acho que eles têm os momentos de ser aquele doutor terrível, que o Eccleston também mostra em alguns momentos. Mas o deles é muito extremo. Ou é muito bonzinho, ou é muito terrível. Cara, eu não acho, cara. É um personagem mais tridimensional, o doutor dele. Pelo menos o Tennant, eu não consigo ver esse momento terrível dele. É, cara. Eu também não, cara. Tava estiliquinho de vez em quando, mas eu acho que. Pode ser. Eu acho que no próximo episódio a gente vai discutir isso. Tem um momento que pra mim mostra o Eccleston muito mais pau na mesa do que todos eles, sacou? Então, mas eu tô falando, não afasta da personalidade comum dele, entendeu? O doutor do Eccleston, ele consegue ir pra esses extremos, mas ele é mais tridimensional, ele é mais humano mesmo, sabe? Os outros são muito alienígenas, eles são muito, têm comportamentos muito inumanos. Acho que o Eccleston é mais humano nesse sentido. A construção do Doctor do Eccleston, cara, é muito boa, que é uma junção de roteiro com atuação muito foda, sacou? Tipo, ele chama a humanidade de Stupid Apes. Tipo, de primatas estúpidos. Ele tipo, faz isso muito. Os humanos, pelo menos superficialmente, né? Uhum. Ele faz isso. E o ator, na hora que ele sorri, ele abre aquele sorrisão gigante, assim, sabe? Ele, exato, ele realmente bobão, transita, né, muito entre... Eu acho legal quando ele chama os humanos, né, a gente, de primatas estúpidos. É normalmente quando ele tá fazendo um discurso pra salvar, né, os humanos. Olha só, esses primatas estúpidos, eles mal aprenderam a andar. Sim. No início, você vê que ele tem um desprezo muito grande pela humanidade. Até pelo jeito que ele trata a Rose, ele tá cagando e andando se ela tá perto. Mas é que tá. Eu acho que aí também tem uma coisa que é a primeira regra do doutor, que a gente vai ver sendo declarado mais pra frente. Aí nesse momento ainda não é declarado. Mas a primeira regra do doutor, que é o doutor mente. É, mas é que tá. A gente vai entender isso com o tempo. Ele é um doutor mais frio. Mas é que é um doutor que, aparentemente, ele se obriga a ser mais frio do que os outros. Ele é triste, sacou? Ele tem uma tristeza. Ele tem um lado meio adolescente, né, cara? Ele esconde as emoções, assim. Eu achei isso muito legal nesse episódio. Na hora que ele vai, mais pro final, propor a Rose pra ser a companion dele, você sente aquela insegurança do cara que tá chamando a menina pra sair, sabe? É, eu acho que é mais do que isso. Eu acho, pelo menos a minha impressão é que ele me parece um sujeito pedindo ajuda. Sim, também. Tô na merda, fica comigo porque eu não tô bem, eu preciso de ajuda, eu preciso de companhia, senão fudeu. Mas, pô, será que dá pra sacar esse lado que ele tá fragilizado, assim, sem ter visto o resto, sem saber de nada, assim, da primeira vez mesmo? Eu não tinha sacado da outra vez que eu vi. Pois é, eu acho que não, mas eu acho que já tá sendo construído ali. Acho que isso que é legal da série também. Ele é um cara com segredos, cara, nesse primeiro episódio, assim, alguma coisa... Talvez a gente não saque que ele é tão frágil quanto ele é, mas a gente saca que tem alguma coisa ali que não tá contada, que tá escondida, que não é positiva. É, isso é muito legal, né? Você sentir que pegou a história meio que no meio, assim, você fica interessado. Cara, e sobre esse finalzinho aí dele fazer o convite pra ela, tem uma coisa que eu acho genial da parte dele, que é a jogada dele não revelar que a TARDIS é uma máquina do tempo. Quando ele chama ela pra ir com ele, ela só sabe que a TARDIS viaja no espaço instantaneamente. Que já é foda, sim, né? Vamos falar a verdade. Mas ele diz, eu já falei, já mencionei que ela viaja no tempo também. E pronto, ganhou. Aí foda-se namorado, seu merda. E quando ela entra... Quando ela entra na tarde da primeira vez, cara, pois ela assustou, cara. E eu assustei junto também, eu cara. Eu também me assustei, eu esse cenário é do Power Rangers, eu tenho certeza que aquela base que o Zordon e o Alpha ficavam é aquilo ali, cara. Mas posso falar uma coisa? Isso é uma das até das minhas anotações. Essa, no interior, é a minha tarde preferida. Ela me parece muito mais alienígena do que todas as outras que eu já vi. Depois que eu cheguei na TARDIS do Matt Smith, cara, eu comecei a amar essa antiga. Ela parece mais orgânica, ela é mais sombria. Talvez ela tenha uma coisa de mais antigo, né, nela, de velho, sabe? Isso me agrada muito. E, cara, a primeira vez que ela entrou, a sensação que você descreveu foi a que eu tive também. Eu fui tão pego de surpresa quanto você, eu não fazia ideia do que era a TARDIS até ali, sacou? Eu sabia que era a nave dele. Eu sabia que era maior por dentro, mas o visual eu não esperava. Eu não fazia ideia de que ela era maior por dentro. Ou pelo menos não entendia esse conceito ainda, não tinha desenvolvido esse conceito ainda. Quando eu fui pego de surpresa e confesso que eu me amarrei em ser pego de surpresa. E essa ideia de ser uma coisa, de ter essa aparência, né, orgânica, isso é algo que vai ganhando um peso mais pra frente, né? Nessa própria temporada também, né? Da TARDIS, não só como um objeto, mas como uma coisa viva, que é muito importante pra série. Cara, e voltando ao assunto dos episódios velhos lá, eu assisti um episódio duplo que chama The Edge of Destruction, da primeira temporada, que eu fiquei de cara no tanto que esse conceito da TARDIS orgânica já tava lá no início da série, sabe? Que é um episódio focado na TARDIS, sabe? Uhum. Eu achei impressionante aquilo. Pra mim era um conceito que ia nascer bem mais pra frente e tal, e a TARDIS já manda em tudo, assim. Achei muito legal. Ah, e viu como é bom ter um especialista na série clássica? Pois é, cara. Eu fiquei agora empolgado. Não vai com muita empolgação, não. Tem aquela vibe de Star Trek antigo, sabe? Ah, mas pra cada surpresa que você tem vários episódios lentinho. Sem problema. Aqui, uma pergunta sobre o Mickey, cara. O Mickey tem mãe? Pois é, cara, isso é um furo, não é não, cara? Com o passado... É um furo, cara. A gente furo. Vai tem um episódio futuro aí que o Mickey fala sobre a organização familiar dele e não tem mãe na história não, cara. É verdade. Nesse episódio aí ele fala que a mãe dele... A Rose fala, tenho que ligar pra mãe dele pra avisar que ele morreu. Eu acho que o T. Davis esqueceu. Sim, provavelmente. Ah, mas tudo bem, né, gente? Vamos lá. É o Mickey, afinal. É a mãe, né, do Mickey, porra, não, né? E olha só, ainda sobre o Mickey, cara, quando falo nesse episódio, quando a gente tava trocando e-mail aqui, falando sobre o programa, chegava, episódio 1, Rose. Quando eu li esse nome, vem aquela cena que o Mickey gruda na lixeira, cara. Essa cena é o que me atormentou nesse episódio, na verdade, sabe? O manequim não é o demais. Cara, essa cena, o efeito dele não é de Power Rangers, é de novela da Globo. Justo. É justo. Mas, cara, eu confesso que os bonecos me incomodam mais. Não incomodam? Eles me incomodam mais. Aqueles manequins noivos com a cabeça gigante. A parada que mais me incomodou foi o Photoshop mesmo, cara. É ruim demais. Não, os manequins criança, cara. Eu fiquei meio intrigado, porque o manequim no final, né, ele mostra que ele tem um braço de arma, né, cara. Ele atira nas pessoas. Mas aqui, aquilo ali, ou os ingleses são maníacos e constroem vários manequins com revólver embutido, ou então o cara tá usando bala de borracha, porra. Não, porque tem isso, né, porque o doutor fala, né, que... A consciência, esqueci o nome agora do vilão. Nestene controla plásticos ao redor do mundo. Então assim, ué, se aqueles manequins não foram feitos por ele, realmente os ingleses são paranoicos e os manequins são armados agora. É muito bizarro aquilo, cara. Eu entendi que ele transmutou o plástico em arma, mas aí não, é... Não, tô falando bala de borracha. É minha forçação de barra. Agora, uma coisa que é engraçada é que assim... nada na série é lixo, nem mesmo os manequins de borracha. Esse conceito dos homens de plástico e da consciência Nestene, eu guardei isso na cabeça, não porque eu revi o episódio agora, mas porque esse conceito vai ser reaproveitado mais de uma vez no futuro dessa nova série. Então, isso é muito legal, você pega o mesmo conceito e reaproveita ele de outra forma, isso ganha uma importância muito grande pra frente. Isso, mas é coisa que a gente fala mais pra frente, mas é bem legal. Guarda esse nome aí da consciência Nestene que a gente vai voltar a falar dele. Se esse programa não morrer antes disso, né? Como reinício aí dessa série clássica, né, para trazer essa série clássica, inclusive, para um novo público, não sei se foi o melhor episódio possível. Que bom que deu certo, mas eu não sei se o aproveitamento geral desse episódio, eu diria que, caraca, todo mundo tem que ver essa série a partir desse episódio. Pô, cara, mas é aquilo, eu entendi por que os ingleses quiseram ver mais, sabe? Por eles já terem esse background com o Doctor Who antigo já, eu acho que eles já estavam preparados para assistir isso. e reassistindo, eu cheguei à conclusão que é um piloto muito bom de série, cara. Porque ele apresentou muito bem o Doctor, sacou? Apresentou já a Tosqueira, que não vai embora tão cedo. Aliás, acho que não vai embora nunca. Não, inclusive, eu acho que assim, é o ponto baixo. Não, nem sei se é o ponto baixo, mas é um dos pontos baixos da Tosqueira. Então, assim, é muito aquela criança do tipo, ó, daqui só pode melhorar, viu? Você sabe que eu acho, em termos de design, assim, a ideia de serem manequins e uma, sei lá, uma plastra de lava, não sei o que é aquilo, eu acho aquilo que isso espanta menos do que se fosse um alien pintado, sabe? Alguém vestido de alien, assim, e isso eu estranhei muito mais no futuro do que esses manequins aí, cara. Pô, eu já no futuro acho que os aliens melhoram muito, mas... Melhoram, com certeza, mas eu acho que espantaria muito mais e daria mais cara de Power Ranger ainda se fosse uma pessoa maquiada, sabe? Provavelmente vamos falar disso no episódio dos Slits. já vem ele. É um piloto interessante também para apresentar esse tom da série que vai ficando mais forte no futuro, que é aquela coisa da gente se botar no lugar do Companion e ver que ir com o Doutor significa você ir pra algo a mais do que a vidinha, assim, né, cara? A Rose ilustra muito bem isso, assim, naquela hora que o Miguel fica segurando na perna dela, você vê que ela é um humano fudido, assim, sabe? Que tá, pô, ela tá sem emprego, com a mãe enchendo o saco, com esse relacionamento de merda, que tem um cara igual um bebê agarrado na perna dela ali, sacou? Cara, é a pílula azul, a pílula vermelha, exatamente, né? Exatamente. Meio que o Doutor faz essa proposta pro público, né, cara? Vamos comigo, sacou? Sim. E essa é a vibe que vai ficando cada vez mais forte, assim. A coisa mais triste que acontece nessa série, cara, é quando um Companion fica pra trás, sacou? Eu acho mais traumático do que quando o Doutor regenera, sabe? É como se tivesse sonhado com a parado e caído na realidade depois, sabe? É, tem um caso que isso é literal, né? Sim. Uma companhia que isso é literal, mas é assunto mais pro futuro. Que aí é triste pra caralho mesmo. Deixar aqui, então, se você já assistiu o Doctor Who, já tá lá pra frente, já tá esperando o Capaldi chegar, cara. Tenta reassistir esse episódio, cara, que é muito interessante, sacou? Você rever com os olhos de quem já conhece a série já. Eu achei que foi uma experiência muito legal. Assim. Concordo, é acho legal, que vale a pena. Não sei, mas foi instrutiva. Não, eu achei legal, cara, eu curti rever. Se antes eu daria uma nota 2 em 5 pra esse episódio, agora é 4, assim, no mínimo. Não, sabe? Também não chega tanto. Cara, revendo é muito maneiro, cara. Eu gostei demais, sacou? Gostei demais mesmo. Acho que é por causa do, né, que eu sou putinha do Eccleston mesmo, mas acho que tem coisas legais aí que a gente não vê da primeira vez. Olha, eu diria que até o momento em que eu vi o Rose, ou seja, o primeiro episódio da série, o Eccleston é o meu doutor favorito. Olha, mudou? Não, até o momento desse episódio. Ah, pô, até o momento desse episódio você só viu esse episódio. Piadinha de tio do pavio, pô. Então é isso, ouvinte, diga o que você achou dessa porcaria, que a gente promete que assim como o Doctor Who, esse podcast vai melhorar do piloto pro segundo episódio. A gente espera que seja um salto de qualidade tão grande. Vem com a gente. Vem com a gente. Embarca, né? Caralho, aquela tarde do inferno, né, cara? Vem nessa jornada maravilhosa que é esse podcast. Na semana que vem, então, a gente volta com The End of the World, que é um episódio sensacional. Beleza. É, nossos contatos para as pessoas mandarem a opinião, né? A gente tem uma enquete aí sobre esse episódio, né? Sobre Rose. Exatamente. É uma enquete simples, na verdade. É, dê sua nota pro episódio aí no nosso blog. Porque a gente pretende, no futuro, ter esse banco de dados e ver a nota que a gente tá dando e o que os ouvintes tá dando para fazer uma média, né? De cada episódio. Tipo que a Globo faz com a escola de samba, né? Sim. A nota lá na avenida e tal, né? Pra gente ver quem é favorito. O fim do mesmo mundo. Se você já estiver chegando aí no episódio da terceira temporada aí do Who Cares e voltou pra ouvir desde o primeiro, você é louco a esse ponto, dá sua nota lá, a enquete continua lá ativa. Sim, eu já adianto já que eu vou dar nota 5 só pra subir a média disso aqui. Aonde que tá a enquete, Thales? Tá no post, no nosso blog, né? Que é o whocarespod.wordpress.com. E você pode entrar em contato com a gente no Twitter, né? Qual é o Twitter, JP? Twitter é o @WhoCaresPod. A gente tem também a nossa página do Facebook, que é o facebook.com/whocarespod. E se você quiser fazer uma missiva eletrônica, escrever longamente, elogiar a voz dos participantes do podcast, dar a sua opinião, contar a sua historinha triste de quando você assistiu Rose e significou tanto na sua vida, você pode mandar um e-mail para whocarespod@gmail.com. É isso aí, pela primeira vez na vida eu peço que o ouvinte mande uma mensagem. Fãs de Dr. Who, eu realmente quero conversar com vocês, não é igual aqueles ouvintes do Mimimi, que eu quero que morram todos. Inclusive, o primeiro e-mail que chegar pra gente no whocarespod@gmail.com, a gente vai ler. Não importa se for uma merda, a gente vai ler. Na verdade, provavelmente que a gente não vai ler comentário, né? Então, assim, tipo, se vocês mandarem e-mails, a gente vai ler os e-mails. A gente pode não ler, não pode, mas a gente vai ler. E provavelmente a gente cometeu vários erros falando sobre esse episódio. E pode corrigir a gente, porque até o Russell Davis cometeu o erro, né, cara? Sobre a mãe do Mickey. Então pode corrigir a gente à vontade. Vamos combinar, né? A mãe do Mickey, ela pôs o Mickey no mundo, né? Então acho que foi um bom esquecimento. Então é isso, amigos. Até semana que vem com mais Who Cares. Tchau. Tchau. Até.